Eu estou passando a identificação. Passa por seu coral, vou direto com a gente e mantém o 090.

406 do ILS, pista 10. É, nós era confirmation feia na frequência à noite, última 95. 1895, deu um bom dia. Ok. Obrigado. Salvador, bom dia, OTAN 9146 no ILS, pista 10. Tá 9146, estado, pouso autorizado, pistola 0, vento no 50 graus, 07 horas. Pouso autorizado para o OTAN 9146. Entre 9146, ingresso Juliette, após chegar para o pátio 3, posição 4 no meu. Juliette, pátio 3, 4 no meu, senhor, 9146. Fazer essa senha, pode ser estabilizado. Pode estabilizar minha defesa aí, boa, vamos ver. Lima, do 4-3. Senhor, você é esquerda agora aqui, né? Sim. 9-0-9-0, fala a velocidade de limitada. No momento, 2-4-0. Sim. 6-6-6-6-6, segunda para 2-2-0-9. Para 3-6, está sendo 6-6-6-6. Mantenha 3-6-6, o ajuste é uma 0-6. 3-6-6, ajuste 7-6, mantenha 0-5-0, reduzindo para 2-6-0-9, é número 4 na aproximação. 3-5-2-0, esse é o dia chegada do Mediano para Nego de voo 060. Esse é o dia chegada do Mediano para Nego de voo 060. Autorizado, 3-5-2-0. Passa aí, 3-6-6, seguida para 1-8-0-9, vai seguir um Boeing 737, está na sua posição de 1 hora, 1-0 milhas, usando 3.500 pés para 2.000 pés. Corrijão, cara 001, vetoração para o seu pensamento, curva à esquerda na proa 005, seu limite é radial 290 do Salvador. Zero controle. Poderia, por favor, carregar. permissão para o sepultamento, cruzar à esquerda na Pro 010, seu limite é radial 290, Salvador. Passando 2226, se mantém a 2 mil pés, autorizado a LFT, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado no X-Ray, reportará estabilizado para 3226. É 9006, sobre o Correio Salvador, na frequência 18, só lado 5. Para 01, por via direita, na Pro 035, seu limite é localizador. Serão informados para a segunda sua posição de 1 hora, está 8 milhas, até o 7 dias, cruzando 4 mil pés para 2 mil pés, se seguirá com menos 3 na aproximação. Entre os 1, secretário de operação para o seu fechamento, curvi a esquerda na Pro 010, seu limite radial 3,0 de Salvador, e desvino para 2,009. Esquerda 010, o limite radial 2,0. Vai manter a mesma posição de 10, se você entrou no secretário. Para 01, para o localizador direito, na Pro 060, descida para 2 mil pés após estabilizado. 2060, descida para 2 mil pés, descida estabilizado. Para 01, mantenha a velocidade até o marcador de trânsito. Vista para 3 mil pés, o ajuste é 0,6, vai seguir um entrar 1,10, está na sua posição de 2 horas, 8 milhas. Já está sendo controle? Possível, 3,970. 3 mil pés, ajuste é 0,6, vai ser o número 4 na aproximação, vai seguir um entrar 1,10, na sua posição de 2 horas com 8 milhas, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés. Estou deixando 3 mil pés, 1,0,6, 3 mil pés. 3,5,2,0, deixa para 4 mil pés, ajuste 1,0,6. Estou deixando 3,2,2, estabilizou. Afirmativo. Correia na frequência 1,895, 2,895. 3,5,2,0 autorizado. Copiou. Copiado. Vai, já passando 2,2,2. Vamos esperar a ultrapassar o localizador para maior espaçamento com o tráfego da frente. Seleciona o setor cuja direita na 095, aguardando uma prova para o lote. Direita dela, 0, Solo Zuno 1, ele vai direita via Fox, taxi via Alfa Juliette, portão 1-1. Fox Alfa Juliette, portão 1-1. Então, 3-1-6-0, completo direita na 1-2-0, nessa frente autorizada do seu oficial, descida para 2-1-6, após a estabilidade. Direita 1-2-0, autorizado. A série 2-2-2, pouso autorizado, pistola 0, vento no 5-0 graus, 0-5-0. Pouso autorizado, pista 1-0, passarelo 2-2-2-2, abaixado travado. Carajá 01, passou tudo, estabilizando a carga. Carajá 01, na Chavitão de Salvador, na frequência 1-8, texto mal lado 5. Correto, 9-5, Carajá. 5-9-2, boa noite, disse a via chegada do MS1, no Paulo Negro de voo 050. Autorizado. 0, André. Na fuga frente, aproximadamente 2 milhas para a cabeceira, lá até. Carajá 01, aguarda 2. Romeu Índia, Hotel Papai, está afastado 4 milhas da posição com a defesa está determinada, chama o controle Aracaju, na frequência 120, decimal 3. Com 3-0-7-0, chama o seu salvador, frequência 1-8-9-5, bom posto. 1-8-9-5, obrigado, está 3-0-7-0. Com 3-5-2-0, deixa para 2-0-7, autorizado ILSF-6, reposto estabilizado. 2-0-6, para o ILSF-6, está 3-5-2-0. Deixa para 3.000 pés, o ajuste 1-0 no meio. 2, taxi via Alfa Kilo, para as 3, 2 Lima. Lado. Para pistola 0, vento no 5-0 grau, 0-4 mais. 5 pontos, Carajá 01 da 1 do 0. Série 2-2-2, copia. Alfa Kilo, pátio 2. 3-2-Lima, 170, final da 190. 3170, continua a aproximação, vai de pista livre, altímetro no zero, no meio. Aguardando pista livre. Carga 01, no sol, zona 7, livre esquerda, na ataque só até o a forte pista livre. Tá, 3520. Tá, 3520, chame Toia na frequência 8095. 8095, 14, na 3520, até logo. Acesse. Remota 14. Alfa Juliette, pra remota 14. E eu vou reportar estabilizado, dona Sigma. Salvador, tá 3520, passando Libra, baixado checado. 3520, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 04 baixo. Pouso no zero, tá 3520. 0, Solas 22, nível direita, taxi via Alfa Juliette para o portal 07. Direita Alfa Juliette para o 07, 3520. Agora 592. Agora 592, chama o Tulha, na frequência 1895. 295, boa. Chegou na 592. Boa, no 592. Já está, pouso autorizado, pistola 0, 0, 0, 5, 0 graus, 0, 7 horas. Livre pouso, agora 592.